Paulo Salvador, FGES, Juliette November. Prossiga. É solicitação de reboque pushback daqui da posição 7 do pátio 3 para a posição de número 5 do pátio 1. Autorizado, reporte ingressão do pátio principal. Afirmativo, reportarei. Ninguém. 9 Liga. Estamos prontos para ingresso no pátio no show. Sente autorizado, reporte ao término do reboque. Afirmativo. Estamos no Salvador, Juliette November, finalizando o reporte, obrigado, e um bom dia. Bom dia, Juliette November, frequência livre.